O nome é 04, autorizado portão 2, parte 1, no Via Juliette. Portão 2, parte 1, Via Juliette, o nome é 04. Azul 4071, boa noite, autorizado ali a decolar pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Boa noite, autorizado ali a decolar pistão no zero, azul 4071. C3662, confuso 43 a bordo, alterna Fortaleza, autonomia 2 horas e 35. C662, autorizado táxi via pátio 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Atividade via pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera 186, C3662. Azul 4071, decolar 238, chame controle no 20.8. Azul Salvador no 20.8, azul 4071, obrigado. Azul Salvador, azul 4071, saída da EL, passando 1.200 metros. 4071, subiu mantenha 360 da EL, vigilância. Subindo de voo 360, azul 4071. Salvador, muito boa noite, 1748, informação é esse? 1748, desce para 5 mil pés, chegada Mário, ajuste 1021. 5 mil, 1021, a chegada Mário, 6748. Luz e autorizado, chame táxi. Boa noite, 3662, espera da 1062, autorizado ali em decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, 069. Tá, 3858, autorizado 370 Fortaleza, via Pesulu 19. Decola da 10 de esquerda, Momo Prote 1208 e 5062. Cotejamento correto, chama para puxa essa nota. Autorizado 6310 até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia, torre 186-1021. Controle Salvador da 3662. Transfere, passa 196 para 1960, da posse com a 1. 3662, 370, saída Fuca, vigilância. 370 da 3882. 4071 da Azul, resiste, 1251, alternativa 13325. 3, 1, 3, Oxiné, boa noite com isso, que desça para 4 mil pés, o ajuste 1021 na chegada bom, filho. 4.021 na bota, 63 outra. 6748 da WebJet, 2 mil pés, repostabilizado no ILS. 2 mil repostabilizado, 6748. Usa pro Aduna para o 6303? Inicialmente mantém a chegada, né? 313. Confirme para o controle. Opa. 6310, linha decola pista no 0, vento no 60 graus, 05 nós. Ah, linha decola. Zero, restrição, tá 3662. 330 restrita, 3662. Luno 889, a Lima tem pistão no zero. A Lima tem 889. Neve 310, decola 249, chame o controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Sim, boa noite, é o 6310, decolou, 12 mil. Correio para controle. Posicionário 6310, passando 1200. 6310, submantenha 350, saída pouca, vigilância. 350 na pouca. Direto a Aracaju, só aguarda a coordenação. Gol no 889, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 069. Chame agora Recife, 12685. 12685, 7662. Janela 310, autorizado DCT Romeu Fox 018. Muito obrigado, Romeu Fox 018, assinar 6310. Decolado aos 5-1 no chame controle 20.8. 208, bom dia. Estabilizado, 6742. Torre Salvador, Objeto 6748, boa noite, estabilizado, ILS, entry. Web 6748, que é legal no 021, reposta no externo, baixado e travado. Reportaremos, 6748. Informação, risco, autorização, Fortaleza. Foro 604 para Fortaleza, autorizado nível 370, via Upper Zulu 19. Decolada 10 com curva esquerda, Momo Frot 120.8, 5072. 08 e confirme o telefone? 5072. 370 Fortaleza, Pedro 19. Cruza 10, cruza esquerda, Momo Frot, 208 encontrou, 5072, eu transformo, eu vou no 604. Chego para a puxação. Número 604. Passando externo, 6748. 6748, traçado avistado, vire pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 05 nós. Confio, baixar entravado? Até mais, já. Tá livre pouso, pistão no zero, ou é 6748. Afirmativo. Localizador do está 1063, 1063. 6313, chama a torre 102 mesmo. 206, graças. Boa noite, 6313, no localizador da 10. CNR 6313, que negando 021, continua a aproximação. Reporte no externo, gostaria de travado. Portar na externa, 6313. Externo, baixou, travou, 6313. 6313, vento 150 graus, com 5 nós, aguarde que está livre. Aguarda. Rua 235, aciona a identificação, desce para 2000, 1021, no 021. O Oceaner 6310, chama agora Recife, 2685, alterna 12545. Recife agora, boa noite. Uma boa noite, o Gol no 889, Recife, 251. 1251, Gol no 889, boa noite. Pouso autorizado. Autorizado, pouso 1063. 7-4-8, solo 5-9. Na minha escuta, reporta quem você está com o seu Juliette. Reporta Aranha Juliette, CPF 7-4-8. 286-1021. Confirma a alternativa Recife? João Pessoa. João Pessoa, sim. Romeu, Romeu, para o RJ, confirma a rota. Índia aguarda atualização de tráfego, confirma o estacionamento e se decola da 17. Na Aerostar, decolando da 10, sente. Ingresso Vigilete, portão 5. Portão 5, web 6748. Slime 3 solo 01, taxi via Alfa na minha escuta, reporte em Vigilete. 3 da Fox Alfa na escuta, Vigilete. 3858, boa noite, ponto de espera pronto. Boa noite, 3858, a linha decola, pista no 0, ventou no 50 graus, 59. A linha decola no 0, tá, 3858. Xenia 313, prossiga via Alfa e Juliette, portão 4. Quem me chamou? Controle Salvador, muito bom, Marcelo. 3305, com informação 1-8, cruzando 1-8-9-0 para 1-5-0. 3305, desce para 4 mil pés, com ajuste no 02. Romeu, Rio de Janeiro, 400 autorizado, via uniforme Zulu 10, decola da 17, curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, para interceptar a aerovia. Controle 120.8, transponda 5563. 120.8. 3858, decolou 03, chame o controle 120.8, uma volta. Chamou o controle 208, obrigado. 3858. Romeu, Romeu. Quando pronto, para acionamento na frequência 198.8.